sabem que eu adoro te boer. Eu gosto mais de ti do que andar de balancê. Então diz lá, quer ser meu namorado? Eu gosto mais de ti do que gosto de gelado. Bye.